melhor domingo de sol e calor. É brasa viva incendiando meu coração. Seu corpo se entranha no meu como se fosse a vida, fazendo a luz mais colorida em minha escuridão. E quem amar alguém assim vira um leão domado, um tigre sem garras, um peixe viciado. A vida é pequena pra tanta paixão. E quem amar alguém assim vira um leão domado, um tigre sem garras, um peixe viciado. A vida é pequena pra tanta paixão. Tem um olho só pra vê-la. O meu mundo criou vida ao conhecê-la. Nos meus braços quero tê-la. Fiz o céu pra você ser minha estrela. Leão Domado, César Menotti, Fabiano, Bruno e Marrone, Você Me Vira a Cabeça. E Adair Cardoso e Eduardo Costa, Quando Tento Te Esquecer. Agora tem informação, vamos ver aqui, que eu tenho informação, vamos ver. Aconteceu um grande encontro entre Almir Sater, Sérgio Reis e Renato Teixeira, em uma única apresentação, olha que chique. A cidade de Vitória recebeu pela primeira vez o encontro dos três principais nomes da música sertaneja raiz. Almir Sater, Sérgio Reis e Renato Teixeira trouxeram os capixabas sucessos que marcaram a época e a vida de muitos brasileiros em uma apresentação única na Arena Vitória. Foi chique demais. E os três relembraram grandes sucessos como Saudade Danada, Beijinho Doce e Cabecinha no Ombro. Esse show deve ter sido chique demais, né? A apresentação aconteceu às 20 horas e foi casa cheia. É o Central do Sertanejo também trazendo pra você grandes informações do mundo sertanejo. Agora tem Fred e Gustavo, Você Vai Vencer. Pare e veja o que ele fez por você. Basta ver, ele te ama. Sinta na pele o amor quando ele vem te tocar. Está no ar a sua presença. Foi Deus quem te mandou aqui neste lugar e disse pra você sempre acreditar. Você vai vencer. Espere que a vitória um dia vai chegar. Foi ele quem pediu pra vir te avisar. Você vai vencer. Não deixe de acreditar em você. Nunca deixe de acreditar em você. Te mandou aqui nesse lugar e disse pra você sempre acreditar. Você vai vencer. Espere que a vitória um dia vai chegar. Foi ele quem pediu pra vir te avisar. Você vai vencer. Do sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. E você que acha que eu sou louco, sou safado. Eu tava meio preto, tava meio emocionado. Mas eu sou um anjo, anjo. Bobeia pra ver que eu te faço estrago. Segurança do verão, vem com o Fernando e Sorocaba. E vai,

linda. Quem sabe um dia vira amada minha. Quem sabe um dia vira amada minha. Central do Sertanejo. Presta um pouco, parceiro. Joga a mãozinha e bate na palma da mão. Eu arrumei um lancinho certinho que me dá carinho, é gente boa, mas não me aguentou. Meu celular toda hora tocando, vibrando, os amigos me chamando, já sabem que eu vou. Eu não me acho, elas que estão procurando. O WhatsApp tá bombando, estourei no Instagram. Tava marcado um cinema, deu problema, tem esquema, então é hoje, eu chego amanhã. Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco. Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco. Largado ou amarrado, se chamar é nóis de novo. Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco. Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco. Largado ou amarrado, se chamar é nóis de novo. Tô solteiro, quero quero tá solteiro, se é pra mal sair com os parceiros, eu escondo quem chama primeiro, viu? Pra cantar com a gente os parceiros, Gregory e Gabriel. Gregory e Gabriel. Eu não me acho, elas que tão procurando. WhatsApp tá bombando, estourei no Instagram. Tava marcado no cinema, teu problema tem esquema, então é hoje que eu chego amanhã. Quero viva! Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco. Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco. Largado ou amarrado, se chamar é nóis de novo. Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco. Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco. Largado ou amarrado, se chamar. Tô solteiro, quero namorar. Namorando eu quero tá solteiro. Se é pra mal sair com os parceiros, eu escolho quem chama primeiro. Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco. Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco. Largado ou amarrado, se chamar é nóis de novo. Tô solteiro, quero namorar. Namorando quero tá solteiro. Se é pra mal sair com os parceiros, eu escolho quem chama primeiro. Central do Sertanejo, João Neto e Frederico e Gregory Gabriel. Presto pouco, é sucesso. É segunda-feira. João Bosco e Vinícius, Amiga Linda, Fernando Sorocaba, Bobeia pra Ver. Tínhamos também Fred e Gustavo, Você Vai Vencer. É sucesso, é Central do Sertanejo, meu amigo, minha amiga. Como é que tá essa segunda-feira aí? Tá tudo bem? Tá trabalhando numa boa? Tá ouvindo Central do Sertanejo, curtindo pra caramba? Ei, maravilha, é bom demais, né? Saber que tá todo mundo ligadinho? Vem aí o intervalo que é rápido e eu já estou voltando, trazendo Humberto e Ronaldo, Henrique e Diego, MC Guimê, Gustavo Lima, Marcos e Belucci e muito mais. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Olha o segundo bloco do Central do Sertanejo chegando. É segunda-feira, começando mais uma semana com muita música boa, muita energia positiva, sertanejão de qualidade. Você ouve aqui com certeza. Vamos com Humberto e Ronaldo. Canto, bebo e choro. É sucesso. Central do Sertanejo. Hoje eu decidi. Vou sair pela cidade hoje, quero te encontrar e tentar entender. Se quer me ver chorar, se quer me ver sorrir. Agora olha pra mim e vê que quem te amava sempre esteve aqui do lado seu. Mas você não percebeu. Eu que nunca quis outra pessoa, mas seu coração sempre me magoa. Só me faz chorar e só me faz sofrer. O que fez comigo é uma covardia. Me deixou largado aqui nessa agonia. Não aguento mais